linhas. Às vezes eu acho que o Almir é um bot, cara. É um bot mal programado. Você pergunta uma coisa, ele responde um bagulho nada a ver, cara. Você perguntou se o Alexandre Frota tem cara do que ele é? Acho que o Rafael é as menininhas. Cara, o que você tá falando, cara? Cara, é o seguinte. Olá, tranqueiras! Eu sou o Rafael Almeida. E hoje vamos falar do Almir. Vamos falar do Almir, cara. Você quer falar do que vier aqui comigo novamente? Opa, e aí? Essa é o mais próximo que a gente vai ter um teste de Turing nesse programa. Almir, quantos dedos tem aqui? Eu não sei. Do teu cu tem os três. E Matheus, Mantuan. Vamos agora descobrir se é um robô ou se não é. Ai, caralho. A gente vai ter que fazer um captcha aqui agora. Rafael, explica aí pros ouvintes por que que a gente tá com essa dúvida cruel. Cara, o episódio da semana passada, provavelmente, acabou com a gente meio que fugindo um pouco do assunto, que não ficou tão bom, e entrando no assunto aí do Almir. Agora a gente tá tentando aqui descobrir, a gente se juntou novamente pra fazer um experimento, pra saber se o Almir é um ser humano ou não é. Ah, eu vou aí comer tão rápido, depois você fala aí se eu sou ser humano. Ai, meu Deus do céu. O Almir, ele é o Robô Ed. Lembra do Robô Ed, velho? Lembro, muito bom. Muito doido, cara. O Robô Ed de Osasco, tá ligado? Muito bom. Mas ele, cara, ativou o modo coerência agora e parou da aleatoriedade. A gente tem que tentar ativar a aleatoriedade de novo. Beleza. Cara, vai, a gente na página, fica errando o captcha. Aí vai. Ah, vai tomar no teu cu também, seu anão do caralho. A gente tem que tentar fazer um teste de voice camp, tá ligado? Pra tentar descobrir. Ah, sim. Ah, eu matei todo mundo. Eu matei essa porra desse caso de Android, eu matei essa porra. É, ativamos. O Almir falou nada com nada, beleza. Esse era o bot que eu queria. Almir, se você tá andando numa estrada, você vê uma tartaruga virada pra cima, você vira ela pra baixo ou você deixa ela jeito que tá bom? Eu dou uma bicuda nela. Você faz o quê? Dou uma bicuda nela. Por quê? É, porque ela vai virar. Em algum momento ela vai virar de cabeça pra baixo e vai sair sambando. Falei, é a porra da tartaruga da Copa. Tartaruga da Copa. Copa do Mundo de 2002, a tartaruga da Brahma. Cara, vamos lá. Eu encontrei um teste de VoIP Camp aqui no Google, fantástico. Certo. Vamos lá. Manda o link aí. Peraí, que eu quero pegar uma cerveja. Vai lá, vai dar fantástico. Muito certo isso, vai lá. Cara, aquele programa anterior acaba na certeza. Risada. E esse aqui já vai pra semana seguinte, o que você acha? Manda no link aí o teste. Mas não manda no grupo, apaguei, não. Manda pra mim e manda pro Kaique, pra gente acompanhar e o Almir não saber as perguntas. Ele foi pegar uma cerveja mesmo. Sim. Eu tô ouvindo ele na cozinha, vocês estão ouvindo também? Tá, eu vou pegar uma também, então, porque tá foda. Meu Deus do céu. Dá pra começar já, Matheus. Tá. Por acaso, alguém te dá uma carteira de couro de bezerro, ou de algum outro tipo, algum caprino semelhante do seu aniversário. Como que você reagiria a isso? Uma que ninguém ia me dar. Eu tô te dando uma situação, cara. O que que você faria se isso acontecesse? Oi? É, uma situação hipotética. Tá berrando? E você aceitaria? Você agradeceria? Você não ia aceitar? Mano, é só uma carteira, cara. Aceita de boa, né? É de graça, eu tô aceitando. Eu ia jogar no canto. Eu ia jogar no canto. Você ia agradecer pela carteira ou você ia só aceitar? Eu ia agradecer, cara. Você podia ouvir os transitores do Almir funcionando, cara, que ele deu uma pensada agressiva ali, cara. E aí, Almir, você agradeceria pela carteira ou você só aceitaria a carteira? Ai, caralho. Vocês estão malucos, cara. Vocês estão completamente malucos. Aceita. Não, tudo bem, tudo bem. Normal. Ótimo. Ai, meu Deus do céu, ai, minha barriga, velho. Vocês estão malucos. Meu caro Blade Runner, eu posso fazer a próxima pergunta? Por favor, por favor. Eu comerei teu cu. A gente quer que a gente continue. Puta que pariu, velho. Ouvinte, é sábado, 1h eu tenho que gravar ouvindo essas merdas, vocês estão malucos, cara. Vamos lá. O seu garotinho, seu filho, mostra pra você a sua coleção de borboletas. Eu não tenho filho. Mas... Não, uma criança pequena. Uma situação hipotética. Pode ser um sobrinho, um garotinho que você tem uma consideração muito grande. Sim. Ele te mostra a coleção de borboletas dele, mais aquele jarro que ele guarda, o jarro da morte. O que você diz pra ele? Como? Jarro da morte? É o jarro onde guarda as borboletas. Eu falo, moleque do caralho, essa porra vai morrer aí dentro. Ok. Não, mas é uma coleção de borboletas mortas, já. É, então foda-se. Eu só falo, seu psicopata, tá, cara. Você... O quê? Você recomendaria levar ele pra algum tratamento, alguma coisa do tipo? Tem que se... É teu filho? Não, tem uma relação com você, essa criança. Não, tô falando que é o filho do Rafael. Se fosse o filho do Rafael, eu ia preocupar, filha, mas, né? Se fosse o filho de outra pessoa, foda-se. Vamos considerar que sim, ele levaria no médico, vai que... É filho do Rafael, velho. É filho do Rafael. Cara. Se fosse o filho do Rafael, eu ia me preocupar. Se fosse de outra pessoa, foda-se. Só um moleque fazendo merda. Certo. Tá. Certo. Você quer fazer a próxima pergunta, Kaique? Ai. Eu ainda tenho mais umas duas cervejas aqui. Você quer? Mais duas? Peraí com a minha mochila aqui, peraí. Eu não sei se esse é um teste pra mim ou pra vocês. Certo, vamos ver. Guarda o plot twist pro final, cara. Almir, vamos ver. Diga aí, você tá assistindo... meu jovem anão. Você tá assistindo televisão. Sim, jovem do anão. Do nada, você vê que tem uma vespa subindo no seu braço. Ah, o quê? O vejo o quê? Um marimbondo. Você tá assistindo... Marimbondo. Você tá assistindo televisão e do nada um marimbondo começa a subir seu braço. Como você reage? A chinelada da mente do filho da puta. Hã? eu dou uma chulapada. O marimbondo é lento. O marimbondo é um animal lento. Ele vem meio devagar. Ele é barulhento. Dá tempo de você vir discretamente, sacar do chinelo. Mas ele tá no seu braço já. Ele já tá no seu braço. Não. Mas você percebe. Ele não vem discreto. Ok. Ele não vem discreto. Ah, ele é o bicho. Kaique. Oi. Veja comigo. Sim. É o bicho que não vem na discrepância. ele vem fazendo barulho. Ele vem fazendo barulho e é estadalhaço. Certo. Então você o mataria. Não. Se ele pousasse no meu braço, ele está me ofendendo. Se ele parasse na cadeira, ele só está ali. Certo. Eu ia espantá-lo. Tá. Entendeu? Beleza. Comprei. Mas se ele parar no seu braço, especificamente no seu braço, o que você faz? Aí ele tomava uma chinelada bonita. Certo. Então, você o afastaria com uma chinelada bonita? Não, afastaria não, é matar mesmo. Ah, tá, ok. Tá. Mas você teria alguma reação, tipo, gritar ou ficar assustado? Não. É aquela reação de assassino. Silenciosamente, tá, sabe, né? E só aquele... O reflexo do chinelo, aquele... Tchau! Matou, mano, morreu. Aí é, caçar em casa, porque provavelmente se aparecer um, tem algum ali pela luz. Se você olhar pela luz, tem ali um ninho de maribondo. Aí você vai ali pela luz, tem ali um maribondo, ali você mata. Certo, tá bom, beleza. Tá. Eu passo a próxima pergunta pro Matheus. Eu concordo com tudo. Vamos lá, Almir. É o seguinte. Cara, isso é meio complexo, tá? Eu preciso que você preste atenção. Eu realmente preciso que você preste atenção. Vamos lá. Dá o resultado desse teste logo, pelo amor de Deus. Faltam 10 perguntas, cara. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá, nossa senhora, vai, faz a próxima pergunta aí, cara. Vamos lá, Umi. Supondo que você está lendo uma revista normal, tá? De repente, no meio da revista tem uma imagem de duas páginas de uma mulher pelada, certo? Você gostou da imagem. Aí você mostra pra sua... transversal, assim, duas páginas. Aí você vai e mostra pra tua esposa, ou namorada, ou cônjuge, ou quem você tá pegando na hora. Calma, idiota. Calma, vamos lá. A pessoa viu... Ok. Foi lá e ela viu você vendo essa imagem. Nessa, você olha pra ela, olha pra você, e aí você acaba falando, não, eu gostei, né, bonita aqui. É, aí a sua namorada, esposa, cônjuge, não importa, pega essa imagem e pendura na parede, perto da cama no quarto lá. Quando você olha, você percebe que essa imagem, a mulher da imagem, tá deitada em cima de um tapete de pele de urso. Qual a sua reação? Eu não tô percebendo isso, velho. Não, ok. A primeira pergunta é, por que se tem uma mulher gostosa vindo ali, e eu tô com a minha mulher na cama, por que eu tô percebendo que a mulher tá deitada numa pele de urso? Ok, você já respondeu essa pergunta, cara. Próxima, vamos. Tá respondido. É que tá mesmo. Certo, é que tá respondida mesmo. Vai, Rafa. Pô, eu já fiz essa pergunta já. É, cara, enquanto você tá caminhando na areia do deserto, você de repente olha pra baixo. Ah, já fez mesmo. E vê uma tartaruga rastejando na sua direção. Não, já foi essa. Faz a próxima. Eu ia dar o bicuda da tartaruga, que vai tomar no cu. A tartaruga do deserto vai tomar no cu. É, eu acho que a primeira resposta é a dele aí nessa. Certo. Vai pra 6, então. Deixa eu ver. Ok. Caralho. Vai lá. Essa aqui... Essa aqui, ó. Eu quero que você descreva pra mim apenas as coisas boas que te vêm à sua mente sobre a sua mãe. Minha mãe. É, me fale as coisas boas sobre a sua mãe. Minha mãe. Poucas palavras. Uma pessoa boa. Minha mãe. Você quer que eu responda o quê? Uma velha bondosa, velho? Eu acho que... Eu acho que ele já respondeu, cara. Cara, acho que você tem alguma coisa a dizer sobre a sua mãe. É. Eu sei o que eu tenho. Mas eu não quero falar da minha mãe aqui, velho. Não. Tá, passa pra próxima. Agora vocês. Pergunta cética aí. Não, mas é pra você falar bem da sua mãe. É pra falar bem. É. É, por favor, Blade Runner Kaique. É, Rochelle, tá ligado? Minha mãe, Rochelle. Certo. Vamos lá, próxima pergunta. Como você reagiria a isso? Você engravida de um homem que era o seu melhor amigo. E aí você decide fazer um aborto. Uma que eu não daria nunca pro meu melhor amigo. Outra aqui. Mas, e a parte do aborto? Engravidar de outra é impossível. Tá, que? Mas foca no aborto, então. Então, uma que eu não daria nunca pro meu melhor amigo. Certo. Ok, não, beleza. Mas aconteceu... E você engravidou e agora até que você decidiu ter um aborto. Fazer um aborto, e aí? O que, que você não, pensa filho sobre? Do Kaique, velho. Vamos pensar assim. Vamos pensar assim. A sua namorada aparece grávida e ela decide fazer um aborto. Qual a sua reação? Se o corpo é dela, ela decide. Ah, tá. Vamos pensar que ela pediu a sua opinião e que ela vai ser muito importante pra isso. Ela não quer decidir sozinha. Isso, ela quer por que você... Por mim, a criança nasce. Em conjunto. Ela não precisa criar. Tá. Por mim, a criança nasce e ela não precisa criar. Ok, beleza. Então, tá. I would never have a abortion. Satisfatório pra certo. Vocês? Certo, tá satisfatório. Eu acho que foi tá uma bom, resposta tá bom, tá bom. Válida. A gente vai postar o link aí depois pra vocês acompanharem. Sou eu agora ou é o... Sim. Tá bom. Sim, é você agora. Vamos lá. Deixa só eu tentar entender aqui que tá em inglês. Tá. Ok. É caralho, complexo, vocês estão mesmo com bagulho de... Não. Fica de boa. Mesmo. A gente tá tirando da cabeça aqui. Não. Escuro. Vamos lá. Almi. Não. No começo era na cabeça de vocês, agora é sério. Vamos lá. A gente quer saber a sua reação na seguinte situação. Você tá assistindo uma peça aí de teatro, enfim, algo do tipo, e tem uma refeição, que tá acontecendo. Os convidados lá, eles estão desfrutando de das ostras e tudo mais, só que o prato principal é um cachorro cozido recheado com arroz. As ostras cruas são menos aceitáveis para você do que um prato de cachorro cozido? Não. Não? Eu prefiro comer as ostras do que o cachorro. Ok, tá. Então você prefere comer as ostras do cachorro cozido, né? Mais aceitável pra você. Mas se acabou a ostra, você comeria o cachorro? Não, eu continuaria. Eu me sentiria satisfeito com as ostras. Porque a ostra é afrodisíaco e já dá pra... Entendeu? O que eu quero, a ostra já me oferece. Certo. É um pensamento válido. Mas caso você tivesse com fome, você comeria o cachorro? Não, eu comeria mais ostras. Não, mas as ostras acabaram. Tá, depois da ostra você comeria o cachorro? Ah, não. Eu pedi um prato de amendoim. Ok. Eu acho que é a segunda, hein? Ok. É. Acho que é isso aí. Tá, a próxima aqui é... Só pra fechar, então, uma pergunta importante. Acabou. Almi. Acabou. Não, calma, acabou, mas a última pergunta é importante. Hoje é importante. Quanto a todas as perguntas, você se sentiu feliz, entediado, mais ou menos? Como que foi a conviver com esse teste agora nos últimos minutos? Eu achei uma bela bosta. Uma bela bosta? Ok. Então, viu? Olha, eu ninguém quero dizer... pegaria o Android se fosse nesse esquema aí de Brienne. Eu tô mandando aqui a resposta no privado dos nossos Blade Runners e eu vou ler aqui. Uhum. Totalmente Android. A maioria das respostas que você respondeu foram as mesmas dadas por Rachel e Leon no filme Blade Runner. Caralho, eu falei, o Almir era um bot, cara. Caralho, a gente provou pelo teste webcam que o Almir realmente é um Android. Ele é um replicante, cara. Um replicante de Osasco, ou que o Henry é o único humano e todo mundo era replicante. Eu vou te falar, hein, esse ano vai fazer 4 anos que eu conheço o Almir, eu tô achando que a vida dele vai acabar esse ano aí. Então, verdade, cara, 4 anos já passou já. Não. Eu conheço o Matheus há mais tempo que você. Se fosse pra minha vida acabar, tinha acabado ano passado. Então é Blade Runner 2049, fodeu. Isso é que uma máquina responderia, hein. Caralho, realmente do Android. Provavelmente. Você conhece ele há tanto tempo assim, Matheus? Você lembra disso? Cara... Lembra? Peraí. Dezembro 2000... Putz. Então, eu sou mais antigo, velho. Então, cara, mas faz 4 anos, velho. Faz mais de 4 anos que eu te conheço. Não, cara, vai fazer 4 anos agora. Ih, caralho. Eita. Eu sou dos antigos. Então, eu não quero... eu não quero encerrar o episódio agora. Mas eu acho que seria legal, bacana, uhum, se a gente abrisse esses minutos de encerramento pro Almir fazer um discurso tão foda quanto foi o discurso do... Roy Batty. Roy Batty no Blade Runner, sabe? É válido. Então vamos lá. Uma última situação, Almir. Supondo que a sua vida está acabando agora. E sim, você precisa fazer um discurso cinematográfico porque a gente está filmando e vai lançar isso como um filme. Tem que ser sim, épico. Sim, e você tem uma pomba. Exato, certo. Você tem uma pomba de Osasco e um cachorro quente. A pomba já tá do lado. Exato. A pomba sempre tá do lado. E você tem um cachorro quente também. Sou osasquense. É, a pomba tá aqui. Isso, e você tem um cachorro quente no prato também. O que que você fala agora? Seus bandos de filho da puta. Não, é um discurso, Alvir. Precisa não, ser maior tem que falar mais, cara. Desculpa. Não, discurso. Você pegou discurso. A respiração. Não é assim do lado, filho da puta. Vamos deixar então. A vida é uma merda. Isso eu sei. Não é de hoje, não é de amanhã. E não vai. Sai do agora. Eu não vou salvar ninguém. E nunca vou salvar. Mas eu quero saber. O melhor é o Kaique. Eu ouvi do Kaique aqui no tempo. Ai, caralho, foi mal. Era pra deixar no mudo. Vou deixar no mudo aqui. Coloca no mudo, filho da puta. Deixa ele terminar o discurso. Mal, como que eu vou ter respeito de alguém? Parecia o discurso do Homem-Aranha, cara. Foi mal. Eu vou pôr no mudo, desculpa. Vai lá. 3, 2, 1, mudo. Agora foi pro caralho essa porra desse discurso. Que isso, cara, manda aí, tava indo bem, tava indo foda, continua. Na edição vai ficar lindo. Tava muito bom, cara. Todo mundo que tá ouvindo, fique ciente. Essa porra que tá acontecendo agora, tá acontecendo depois, não é culpa de governo, não é culpa de porra nenhuma, é culpa da gente. A gente tá sofrendo por culpa nossa. Se cada um correr atrás do seu, vai conseguir o seu, vai conseguir o futuro. Então para de pensar nos outros, para de culpar os outros e segue em frente. Segue o agora, segue o hoje, segue o amanhã. E manda tomar no cu todo mundo que pensa que você não tem um futuro, não tem um hoje, não pode ser o aquele que vai mudar. Eu não tenho muita coisa a dizer, eu sou só um neguinho qualquer, mas você às vezes pode mudar o mundo, então vai na fé. Pronto, é isso que você queria ouvir de mim? Cara, ficou bom, cara. Ficou muito bom, tô quase chorando, cara, aqui, puta, cara. Ficou muito bom mesmo, ficou cara. Foda, cara. Cara, esse episódio tem que chamar Almir Sonha com Ovelhas Elétricas. Vai tomar nos cursos, estudo, cara. Cara, fantástico. Não, Almir, pô, melhor episódio do ano, provavelmente, cara. Fantástico. Eu não consigo lembrar de nenhum episódio melhor que esse, velho. Muito eu tô bom. Chorando, cara. Eu tô realmente chorando. Tá bom, pode... De alegria e de emoção.